guía. András. Silencio. 2011. Vozes do ódio. Yeah. Vozes do ódio. Silêncio. Ouçam a voz. Silêncio, escute o som da morte que se aproxima lentamente, sutilmente, pra dar fim na sua vida. O assassino que foi solto há pouco tempo te persegue. Psicopata pega a faca, te tortura e ninguém percebe. Se não fosse pelo cheiro podre da sua carniça, eles nunca achariam nem sequer nenhuma pista. O porta-retrato em cima da estante mostra felicidade. Em contraste, no caixão, a face da perversidade. O caixão está lacrado, pois a imagem é muito triste. Ninguém entende o porquê. A crueldade ainda persiste. Tá pensando que é tão fácil assim deixar a obra do diabo? De uma hora pra outra, achar que foi regenerado. Uma cela não liberta uma alma condenada. Um contrato assinado, um serviço não terminado. Não adianta quanto tempo se passa, o trabalho será feito. O zumbi resiste firme pra fazer um trabalho bem feito. Da minha dor, minha canção. Se não fizer silêncio, não percebe o som que a morte faz. Não vai ouvir o som do medo que te faz olhar pra trás. É podre, vem de gesto esse mundo que vivemos. Nós nascemos, crescemos, agonizamos e morremos. Na mão de uma alma que não enxerga nenhuma barreira, caminhamos a vida inteira pra terminar em uma ribanceira. Jogado como um saco de lixo, a morra abaixo. Desovado como um monte de merda. Isso que eu acho e acredito que todos morram assim. Fico no aguardo, jogado em uma marca. Apodrecendo e sofrendo descaso. Vozes do ódio estão se comunicando com você, te pedindo e dando ideia pra que o próximo possa padecer. Iluminando sua mente com som das trevas, dando possibilidades pra promover mais uma guerra. Pra que o outro possa ver ao vivo as tripas pro lado de fora e pensar como hoje eu penso e siga essa trajetória. Silêncio, silêncio, as vozes do ódio. Silêncio, vozes do ódio, gritos de guerra, ouçam a voz da minha dor.